Imortal do Arrocha. Depois de uma garrafa, uma boca sem graça, saudade e sofrimento, esse sou eu por dentro. Beijei, mas já tô sem ninguém do lado. Pra relacionamento eu tô fechado e tranquei meu sorriso. Enquanto cê não volta de boca em boca, vou me distraindo. Fim de noite, carência com álcool, mistura de risco. E todo santo dia é isso. Careca, álcool nesse coração enfeitado. Tô de fogo e pra piorar, apaixonado. A cada porra invento amor pra tapar o buraco. Vai faltar copo e cama pra consertar o estrago. Taca algo nesse coração infectado. Tô de fogo e pra piorar apaixonado. A cada porra invento amor pra tapar o buraco. Vai faltar copo e cama pra consertar o estrago. Taca algo. Volta de boca em boca, vou me distraindo. Fim de noite, carência com álcool, mistura de risco. E todo santo dia é isso. Taca álcool nesse coração enfeitado. Tô de fogo e pra piorar, apaixonado. A cada porra invento amor pra tapar o buraco. Vai faltar copo e cama pra consertar o estrago. Taca álcool nesse coração infectado. De fogo e pra piorar, apaixonado. A cada porra invento amor pra tapar o buraco. Vai faltar copo e cama pra consertar.